代セフィーロでの辛い戦いを終え、私法王子フーと獅童光さん、龍崎海さんは思い出の東京タワーからまたセフィーロに召喚されました。セフィーロを我が物にしようと、オートザム、チゼータ、ファーレンという3つの国が侵攻してきていたんです。でも正体不明の敵がもう一つこの国を狙っているらしいんです。デボネアと、そしてヒカルさんそっくりのノバという女の子、一体何者なんでしょう。セフィーロ城のバリアが破られ、 FTO と GTO が迫ってきました。ヒカルさん、ウミさん、それに私がマシンに乗って戦いに向かったのですが、 嫌いになれない、でも十分じゃない、一番見えない くじけそうになったら涙を、風が連れ去ってくれるよ、宇宙の瞳 do Castelo. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. É melhor você se sentar. Os campos de força do FTO liberam ondas que costumam causar algumas tonturas. A dor e as alucinações vão acabar passando. A propósito, me desculpe por ser tão rude com você. Vou me reapresentar. Eu sou do exército de Altozan. Meu nome é Visão de Águia, comandante da NSX. Águia. Gel? Manda. Eu vou tentar entrar agora. Mantenha as guerreiras mágicas ocupadas. Está certo. Esse robô vermelho é da Lucy. Ah! Infelizmente, eu terei que cumprir ordens. Marine, espere aqui. Tá. Escudo! Nossa! Águia! Você tá legal, Shell? Ah, meio baleado. Vou mandar os dados agora. Eu não sei não se o FTO pode com aquela lá. Alcyon. Debonair. Você é a ligação entre mim e esse castelo. Está na hora de abrir a porta para que eu e todo o mal entremos de uma vez neste lugar. Aquela aura negra de novo. Só que desta vez vem de dentro do castelo. Guru Clef. Lantis, você sentiu também? Vem de lá. Avise a Faga. Há monstros dentro... dentro do castelo. O que é que você está dizendo? E como foi que puderam entrar aqui? É a aura. O que está sentindo? Eu estou bem. Avise o pessoal. Nós precisamos proteger o último fio de sobrevivência de Zephyr, ou será o nosso fim. Princesa Esmeralda. Thank you. E agora? Anne! Sopro da cura! Valeu, Anne! Valeu! Anne, e você está bem? Eu tô joia. Esse robô também se move tão rápido. Eu já te expliquei o que significa ser pilar, não é? Já. Ainda assim, você acha que vai valer o sacrifício? Se anular para proteger o seu planeta? Eu não acho que seja um grande sacrifício eu me tornar um novo pilar. Eu amo o meu planeta. Só estou fazendo o que acho necessário para mantê-lo vivo. O seu desejo é proteger Zephyr. A minha missão é salvar e proteger Altozan. Na verdade, cada um está defendendo seus próprios objetivos. Essa foi mais forte do que qualquer criatura de fora do castelo. Debonair. Que diabo está acontecendo? Eu não sei, mas estou sentindo monstros dentro do castelo. Como foi que essa coisa... Você acha que estão vindo de fora do castelo? Afoga! Velho! Eu tenho quase certeza que esse monstro não vem de fora. Que você sabe? Eu não sei. Quem me contou suas suspeitas foi nosso amigo Clef. Temos que chegar aos alojamentos. É. O símbolo do núcleo. poder. E em breve, Zephyr será minha. Nossa amiguinha parece mais forte desde o último confronto. Eu acho que vou ter que deixá-la para mais tarde. Volte! Você está bem? Oh, obrigada. Continua ouvindo. Quem é você? Espere! Zephyr é minha, toda minha. Não é? Ah! Está enganada. Zephyr. Águia. Princesa Esmeralda. 魔物たちがお城の中にも現れた。もうここも安全な場所じゃなくなったのかな。海たちは居住区の子供たちに会いに行ったみたいだけど、なんだか心配だ。 次回マジックナイトレイヤース、マジックナイトとひとときの安らぎ、見てね。 海は絶対僕が守るって本人の前で言えればいいんだけど。 絶対見るのよ。